Tower, get him in Europa 084, holy point, runway 10, fully ready. Okay, Europa 084, clear for takeoff, runway 10. Wind 140 degrees with 7 knots. Okay, clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Comandante, 3, 1, 3, vamos 7 para o flashback da Fanamento. 6, 3, 1, 3, autorizado, portão 7, Quintex. Vai, portão 7, 6, 3, 1, 3. Estabilizado, chamada 2, 2, 4, 5, 3, 1, 7, 8. Bom, 7, 2, 3, desça para 2 mil pés, autorizado, assinado, procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizada no localizador. Azul 5001, chame o Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 25, 3, 3, 25, obrigado. Prossiga 1934. Cumprimento da alfa, autorização, Mateo. Prepara a PUCA e aguarde 1.4. Segundo 723, reduza para aproximação, chame a torre no 8 decimal 95, aeronave a 6 milhas da sua frente. Obrigado, para todos, uma boa noite, Salvador, boa noite, Europa 084, on book departure, passing 2000. Europa 084, radar contact on departure, club flight level 350, book departure. Point follow 350, book departure, Europa 084. Bom, 970, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. Bom, 970, atingindo 5 mil. CNME 224, boa noite, Alfa. CNME 224, autorizado de tráfego, descer para nível de voo 050, QNH 1013. Desce para 050, 1013, direto de Itapa. Pode descendo no 970. Gol 1970, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 1970. Luna 78, Solon 40, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3, 1, 7, 8. Alexandre 63, zona 3, está com o Bob aí, zona 64, autonomia de 5 horas, a treinar no galhão, está pronto para o táxi. Luna 723, pista livre, pouso autorizado. Autorizado, gol Luna 723. Ocean Aero 6303, 3, livre táxi, chama no ponto de espera pronto, 1003 no ajuste. Vai, vai estar mais espera pronto, então, 3, 1, 3. Escuta, 11, 34. Autorizado, gol 934, 350 para Maceió. Decolada pistão no zero, saída Pulca, transição Caju. Intercepta uniformes, Luna 7, segue conforme rota. Controle 199.35, transponda 5133. Autorizado, 350, então Maceió, decolada 10, Pulca, Caju, Upper Zulu 197. 135, controle, aciona 5133, 1-1-3-4, correto, chame na frequência 1895 para pushback acionamento. 1895 para Prossiga. Boa noite, com a Alfa, atualização 400 Galeão. Só se for agora, tá pronto? Pronto agora. Autorizado 400, decola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bidev. Intercepta Peruísque 50 e segue conforme rota. Controle 199.35, transponda 5125. Autorizado Galeão, nível 400, decola pista 10, da Eolida Bidev, uniforme USP 50, 1935, controle 5125, o nosso transporte está pronto para o pushback acionamento. 5972, cotejamento correto? Para pushback acionamento, chame na frequência 2895. 2895, obrigado. 1723, siga via Alfa e Kilo Pat 3. Alfa. Está no ILS, no 970. O 970, chama retorno no 8 decimal 95. 1895, no 970. Vento 150 graus com 62, depois autorizado, pista 90. 1970, ciente livre, pouso na 90. Obrigado, senhor, boa noite. Boa noite, 6313, na final é um Boeing da Gol. Após a passagem do mesmo autorizado, a linha de manter. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado, a linha de manter. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Vira para 2000 PSM, chamando o localizador do ILS X-Ray, chamando o localizador. 970, solo aos 47, siga via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, igual ao 970. É 3-3, livre decolagem, 21 40 graus, meia dúzia. Livre decolagem, né? 3-3. Grande Rio 9810, para Guarulhos, só um minuto cópia, prepare Arbor. Após Arbor, eleva. Arbor, eleva. Oi, Rio 5972, para o Push Tech, está na mesa. Obrigado, Rio, chame táxi. Chame táxi. Five, five, 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5, Roma 0, confirm? Right. 3-3-4-9, chame 935, obrigado, boa noite. 9-8-0, tô aí. Falei errado, companheiro. Na verdade é da Euleda Motte a saída. Via Uniformes Luna 0. Tá pronto pra copiar? Via nível 340 para Guarulhos, Uniformes Luna 0. Saída da Euleda Motte para interceptar. Controle 1935. Transponda 5130. Confirmando 9-8-0, 5-1-3-0 no transponder, chama para o pushback de acionamento. Tá livrando o 170 pro 060-2782. Azul 2722, desce até 3 mil pés. 3.2782. Porém, com a equipe de solo, o companhia está retaguarda. Assim que ele livrar, ou se for possível iniciar a presença, está livre. 4 a bordo, 340, alcançando Guarulhos. 5972, táxi Via Índia, reporte no ponto de espera pronto, 1013 no ajuste. Táxi Via Índia, ponto de espera 295, 1013, 5972. Do localizador com a vista 6224. 6224, cimentou em 18 decimal 95. Boa noite, 1189. Azul 2722, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado final do X-Ray, vai reportar estabilizado 2782. 1140 graus 7 nós, pouso autorizado, pista na terra. 7572, na final é um Airbus da Avianca. Mantenha o ponto de espera após a passagem do mesmo autorizado aéreo manter. Ativa após a passagem da Avianca, de mais 5972. Zero, siga para o ponto de espera Via Índia, reporte pronto, ajuste 1013. I'm going to go to the next one. 224, solo 58, câmera direita, M121, decimal 1. Perdão, M224, mantenha mestre e siga via Alfa e Juliette para o portão 3. Autorizado decolar, vento 150 graus, 62 de nós. Vive decolar, segurança. Salvador, boa noite. É o Azul 2782, estabilizado, localizado visual. Boa noite, Azul 2782. Aguarde pista livre, vento 150 graus, 62. É a pitaco, 050013. Mantenha o ponto de espera. Livre, pouso autorizado. Livre, pouso no 02782. 05972, veículo 00, chame Viviane no controle Salvador 1935. Obrigado aí. 1935, nada, bom trabalho pra vocês aí. Controle 5972, programa 2000. E o 5972, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 400, saída da ELSA, autorizado Leda. 400, estou de Leda, na da ELSA, 5972. Com 972, vou direto a Eudes. Direto Eudes, 5972, obrigado. Viviane. Zero, autorizado da Liari, manter, pista na zero. Contrário, 182, solo 03, siga via aquilo para o Pátio 3, boa. Via aquilo Pátio 3, boa, azul 2782. 9810. Além da cola, vento no 60 graus, 62. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2103, autorizado, o mar está estabilizado, azul 4107. Rio 5972, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Centro 251, alternando 3325, 5972, bom trabalho pra vocês, hein? A encomenda vai ser entregue aos 45, né, Daniel? Obrigada aí. Tchau. 351, vou. Rio 9810, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da Delta, autorizado Leda. Faz de coordenação com o Recife. Pulbase, Rio 9810, papai, uniforme, Bravo, Alfa, Vitor. Pulbase, obrigado. Equador, o Oceano M624, ciente do ATIS. Autorização 210 para Aracaju. M624, só um minuto cópia. Prepare a PUCA. Ciente, preparando a PUCA. Estacionamento 1934, para o táxi. Pronto, cópia. Autorizado 190 para Aracaju, decola da pista 10, saída PUCA, Jamo, após Jamo direto. Controle 199.35, transponda 0263. Channel 6224, autorizado Aracaju 190, decola da pista 90, saída PUCA, Jamo, Aracaju. Controle 1-1935, transponder 0263. Correto, chamar 6224, chame na frequência 1895, quando pronto para o prospeccionamento. Chamada 1895 para o push, obrigado. Zona final da 104107. 4107, chama a torre no 8, decimal 95. 2895, azul 4107. Rio 9810, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325, para que na vez que você está Boa noite. Boa noite. Foi direto do 1, na desça para nível de voo 050, que é negal no 0 no 3. Thank you. Equador, boa noite, Portugal 020. 134 para o táxi, PAB de 178, 2 e 10 de autonomia, entrando na ação. Que vai seguir esse ciclo aí para o sul, Lisboa, para o Lisboa, 3152, na identificação, via chegada Marlias para nível 060. 75060, o San 3152, possibilidade, dona? Espera, 10. 2 Abelhar e manter, 1934. E mantém. Solos 1-6, siga via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, na sua escuta, azul 4107. Nona 34, a linda cola, vento 1-30 graus, 5 nós. A linda cola, vento 1-30. Tanto farmo, a rede é o 020. É, to Lisboa, flight level 350 is approved, via upper risk 50 until Mike Sierra Serra, then according flight plan route. Take off runway 10, the departure will be Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and the transition de Lube, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Salvador Control, frequency 119.35, squawk 5144. Robinson, sul Lisboa, flight level 350, upper whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra, then flight plan route. Running for departure 10, Momo departure, V-loop transition, Delta India Lima, Uniform Bravo transition. Departure frequency 11935, squawk 5144, aircraft 020. Portugal 020, with the back correct, to push back and start up, contact the tower frequency 118.95. For push and start, tower 118.95, FL 020. Obrigado, boa noite. Contato radar, sua para nível 350, perfil da saída PUCA. 0 na POCA. Boa noite, 68, desça para 2000 pés, Senegal 013, autorizado final ILS, informe estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS 3, 018, para 2000 pés. Só 3152, autorizado Duna, descida para 050. Duna 050, 3152. Solo 4959. 4959 para Ilhéus, pronto 4. Copia. Confirma somente o nível solicitado. 140. 140, ciente, azul 4959, autorizado para Ilhéus, nível 140. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída coral, pode seguir via Golf 677, conforme o plano. Controle 1935, aciona 5124. Decola da décima, curva à direita, no perfil da coral, após Golf 677, 1935, controle 5124, eu transpondo em 4959 da azul. Correto, 4959, no patch 2, chame pronto. Somado. 1868. Gol 1868, complete chame a torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, 68, final, pistão no zero. Boa, boa noite, 68, tráfego ajustado, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 7 nós. Livre pouso, não no zero, boa noite, 68. Chame Recife 2185, alterno 2185. 2185, alterno. 1285, alterno. 1285, alterno. 2185, 2185, obrigado, boa semana. Somente. 3153, desça para 2000 pés, que negar um 0103, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2013, departaremos. 3153. Sou 4959 na escuta. 4959 na sua escuta. Modificação, código transponder para 0277. 0277, eu sou 4959. Obrigado. Para. Para a direita, prossiga ataque Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o Uno, gol Uno 868. 3152. São 3152, complete chame torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Oi. Salvador Ground, American 230. Torre, boa noite, está 3152. 152, boa. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Livre pouso, está 10, 3, 1, 3. Salvador Ground, American 230. America 230, good evening, go ahead. Good evening. We're parked at apron 3, position 1. We'd like to tow the aircraft to gate 11 on apron 1. Confirm you'd like to tow from apron 3 to gate 11? That's affirmative. We're ready to tow. Just stand by, America 230. Stand by, maintain position. Standing by. America 230. Azul 4959 ao solo. Chamou 459? Afirmo, tenho chamado para início do pushback. 4959? Mais 6 minutos. Gente. America 230 is ground. Go ahead, ground. 230 maintain position due to a question apron 3 estimating start pushback in 6 minutes. Okay, maintain position 6 minutes, American 230. Um 098, essa é a identificação, via Mari 050. Via Mari 050, bom, 098. Portugal 020, good evening. It's clear for pushback and startup from gate 11. Call me ready for taxi. Clear, push and start on 11. We'll call you for taxi, Portugal 020. 3152, solo 33, taxi Iberia à direita, via Fox, taxi via Alfa, reporta antes da taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta 3152. Puxa, 6254, posição 3 livre, chame pro táxi. Então 6224, tá autorizado, portarão 62. 6224, sim.